bora fazer assim, meu Bob. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Agora toma no adiante. O Fábio, a sua primeira dama, Rose, Next Show, família Sonic Prime. Com tapinha na potranca, com bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai. Família Shopdel, valeu! Tapinha na potranca, com bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Família 3 de fevereiro, o Filipinho, o Nenê e o Gordo, aqui no Pop. Bora, Rodolfo! E o Márcio, meu irmão. Esse dá trabalho lá na frente. Galera de Marituba! O Márcio Branco também, daí lá. Cadê o Júlio Coelho, hein? Júlio Coelho dos Automotivos. No baile do Tadeu ela se solta. Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente, dá uma assada nervosa. Alô, Cachoeira! Joga no telão aí, a Olive! Rapidinho! Rebole não se cansa. Paranampa, paranampa. Um bomba de pampa. Olive, comunicação visual. É a mídia do pop. Alô, Jean, alô, Christopher. Nossa, que abundância. O teu bumbum balança. Então joga essa puta que vai. Por sinal, todo mundo de uniforme novo. Coisa boa, hein? A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho. WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Senta, senta, senta. Bora, catada. Vem e brota aqui na base, vamos Rodrigo Show. Sacanagem, sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, nossa. Nossa, que absurdo. Nossa, nossa. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Com força, com força. Tá com força. Rabetão com força, com força, com tudo. Taca rabetão com força, com força, com tudo. Taca rabetão com é força. Que tá maior tumulto. É o Jay Smith. Bora, meus acorrentados. Nossa, que absurdo. Pera aí, Soneca, valeu, Soneca. Tá por aqui, meu irmão, valeu. Valeu. Com força, com tudo. Tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou. E equipe nota 6 tá por aqui força, também, valeu! E o Rodrigo da 7! Meu amigo Rodolfo de Marituba! Já combinando todo mundo dia 9! Lá no 3 Marias, em Marituba! O DJ Júnior Eletrizante, não é isso, Rodolfo? Vai estar por lá fazendo uma super onda! E aguarde que o maestro tá chegando de volta! Festa do caçula é o verdadeiro furduço. Na festa do caçula é o verdadeiro. Vai, vai, vai. E vai descendo, desce, desce, desce. É funk! Porque eu não tô bom, você. sarra bundão, joga tudo então. Chama aquela amiga que representa, se concentra. E senta. E o Alessandro, motorista do Playboy, vai malandro, vai malandra, vai. Taca, taca, taca, taca. Bora, meu amigo baixinho. Ele é a primeira dama aqui na área, meu irmão. Consagrados, velha guarda. Bora, meus acorrentados. Rodrigo da Sete, meu irmão. Porro da escola. Daba, daba de domingo, eu solto pipi e jogo bola. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Família TS, família Rex e Maestro Nevison. Tá por aqui, um abraço pra vocês com muito carinho. Jogamos pro alto, jogamos pro alto, jogamos pro alto, joga. Cadê vocês? Tá todo mundo aqui no pódio. Jogamos pro alto, jogamos pro alto, jogamos pro alto, joga pro alto que tem essa agora. Só as sinceras. Vida comemorando aí o aniversário do Tunico, do Campari, aqui no Pop. Beguinho da Dida também, obrigado, Vanusa Siqueira. Oh, O Águia da Amazônia. O maestro DJ Davidson. Jean Apolo. DJ Jaderson. DJ Josimar. Popozuda. O maestro Davidson, ele é pop. Vai, meu pop. Aqui no pub. As irmãs metralha, tamo aqui embaixo do emissor. Metralha, macho! Vai! Som. Na época, maestro, na época, na época. Som é foda. Essa da época, né? Solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, dá um grito. Se liga nesse papo, liga então. Meu amigo Bruno, HB Reflex. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Família Futshop, o Maico, a noiva Joyce, Gabinho, Júnior, curtindo. Galera de Marituba. O padre perguntou: tem alguém encontra essa união aqui presente. Fale agora ou cale-se pra sempre. E agora? E agora? Eu olhei pra trás, meus amigos choram, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí na cama com o celular. E aí, Márcio? Dia 17 tem Marituba! Hoje ele trouxe o Christopher pra curtir o nosso Bob Soul também. Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Bora, desce, bora, desce, bora, desce. Meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem. Ô, Daniel Pezão, cadê tu, Daniel Pezão? Sônia! Vigílio! Só perde pra de solteiro. 24 de dezembro, safadão em Limoeiro. Meu Natal, hein? A vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. A vida de casada é boa, só perde pra de solteiro. Mandando ver no vício da batida, querem se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querem se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Não foge! Não, vira sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, bem, não tem igual. Tá tudo carente do pedido informal. Vai passar mal. Vai passar mal. Vai passar mal. As divas insanas de Marituba. Minha boca é quente, bem, não tem. Yasmin, a Gleice, confirmando presença. O Rancho Três Marias, dia 9, viu, Rodolfo? Nosso amigo Felipe Farias, ele e minha amiga Carolzinha também aqui com a gente, mandando ver o ladinho do pop. A zorra desse grave do paredão. Felipe Andrade. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, nossa galera da 7. Obrigado, Gabetão. Alô, Rodrigo. Bora, Júlio. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai ser Felipe. Alô, Artêmio! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! Bora, meus acorridados! Falou pra mim, chegou o Totôzinho. Falou pra mim, chegou o Totôzinho. Falou pra mim, chegou o Jeanzinho. A rocha! Meu irmãozinho com sua limão! Chegou, chegou! Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Limoeiro do Norte, no meu Ceará. A turma de Valença, no meu Piauí, dia 25 de dezembro. Foi o meu pai. Magnata de Marituba, Oni do Depósito. Agora aumentou. Sou conhecido como filho do doutor. Bora, Barão. Que me quis assim. Alô, Léo. Alô, Playboy. A minha fama. E a família Choptel. Sou conhecido como filho de doutor. Aonde onde eu chego é assédio noite e dia. No meio da putaria o doutorzinho estourou. Todo arrumado só com a stop do meu lado. Playboyzinho afamada, onde eu chego tem alô. Bora Miguel, falou pra mim. Chegou o Miguelzinho, só funciona no irmão. Chegou o doutorzinho, alô pra mim. Chegou vida boa, sou conhecido como filho de papaizinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Um alô pra mim, chegou o doutorzinho. Quer receber de Patos, cadê tu, GR? Cleide Centernet, alô Betinho CDs. Black CDs, ou Black CDs. Vai, meu porrão! Que me quis assim. Bora, meu amigo baixinho! Eterno consagrado baixinho! Agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é acerto noite e dia. No meio da putaria um doutorzinho estourou. Todo arrumado, só com a stop do meu lado. Com a fama da onde eu chego tem alô. Eu não tenho alô pra mim. Chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Pra mim, chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papaizinho. Vai, alô pra mim, ora chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Um alô pra mim, chegou o doutorzinho. Olá pro Gago, meu doutor. Alô, doutor, lá pro Gago. Alô, meu amigo Clóvis Neto, Paturi, até cabelo diferente. Da Amazônia. Vamos samba, vamos samba, vamos samba. Vamos se ligar nessa letra, gente. Olha o pagodinho, olha o pagodinho. Muito importante, foi. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de moda. Fico feliz em saber o que diz pela música, faça o favor. Seu argumento me faz o favor. Desde que foi chegar que a gente chegou. E a gente chegou muito bem. Sem desmerecer alguém. Enfrentando no peito certo um preconceito. Junto das leis. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Pagodinho, vai! Por isso que a gente camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente. Meu águia, o águia da Amazônia. Bota pra samba! Bota a mulherada pra dançar. Vem, mulherada, vai. Filipe na área. Vem. Eu quero ver a mulherada mexendo gostoso. Fica à vontade, né, querida? Mulherada, que dança é essa? Como fica todo mole? Mulherada, que dança é essa? Como fica todo mole? É uma dança nova. É uma dança nova que tu rebola. Ui! É uma dança nova que pode. Vale, vale! Vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Ui! Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, vale, vale! Mulherada, que dança essa? Que o corpo fica todo mole. Mulherada, que dança essa? Que o corpo fica todo mole. É uma dança nova que bole, bole. E bole, bole. É uma dança nova que bole, bole. Faz o swing. Bole, bole, bole, bole. Ui! Bole, bole, bole, bole. Rapaz, o Cristo, filho, meu irmão. Aí até ele tá rebolando. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Mexe o bandeirão. Vale, vale, vale, vale. Chama a Lourine. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. E a Molatine. Vale, vale, vale, vale. Japonesine. Vale, vale, vale, vale. E Ruivine. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Rebolou. Eu vejo você balando no pagode. Toda produzida de topinho com decote. Sainha rodadinha, rebolando até o chão. Salto plataforma que tremendo o avião. Pousando meu pagode, me levou até a lua. Sonho com você, essa noite toda lua me chamando. Eu quero assim, ó. Sabo! É no pagode. Oh! É no pagode. É no pagode. Dança. É no pagode. É no pagode. Nessa boca, fica à vontade. Mas eu tô na minha e não posso avançar o sinal. Não posso correr, só andando devagar e devagar. Onde a gente quer chegar, eu vou no sapatinho. Dança aí, dança aí. É no pagode. É no pagode. É no pagode. É no pagode. É no pagode. Vai no pagode. É no pagode. É no pagode, macho Davidson. Pega de parceiro Célio, asa branca por aqui, meu irmão. É que o Célio tá na área, tá? Aqui, frente a frente com o Águia da Amazônia. Aqui, ó. Ah, tá ali no fundo. Alô, Célio. Ele e toda a galera, velha guarda. Bora, Tchuk, bora, Tchuk. Ela quer para ele, não quer. E a família Chopitel, e o Apolo tá de olho. Mas ela meu amigo Bruno, valeu, viu, Bruno? Aqui no circuito, alô, Tayane. Mas ela tá dançando e o Rafinha tá de olho. Eu também, né? Ela tá dançando e o Jefinho tá de olho. Até o chão, vai! Chão, chão, chão, vai no chão, chão, chão, desce no chão. Que delícia! Chão, vai ai, no meu chão. Deus. Agora pode levantar. Assim, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, barão! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bora, Léo! Alô, Playboy! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos explodir assim, ó. Como um bom bocado pra te devorar. Din, din, din, din, din, din, din, din. Como um brigadeiro, lambuza não. Vinícius Brito! Aqui no circuito com a gente. Alô, João Dupla, JL. Alô, Rodrigo Mitre! As farmácias Vitre, daqui no circuito do pop, meu Deus! Obrigado com todo carinho. O meu grande amigo Júnior JR, velha guarda. Festa gostosa, eu quero ver dançar aí. É debaixo da saia que eu tô. Rapaz. É debaixo da saia que eu tô. É debaixo que eu vou ficar. Din, din, din, din, din, din, din, din, din. Pera aí, não acabou não. Quem lembra dessa aqui, ó? Momento nostalgia. Nostalgia. Bora machucar com o coração agora, vai! Olha só você, depois de me perder. Com a mãozinha pro alto, jogando pro lado e pro outro, vai! Isso! Não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor. Que pena. Que pena. Pra machucar, Maestro Davidson. Hoje é você quem está sofrendo. Antônio Daniel, Ricardo, só não vale chorar. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. E agora? Isso não se faz. Você jogou fora. O maestro. Pra cima, maestro. Davidson. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Esse pobre vou te contar, irmão. Ele machuca, não machuca. Quer ver? Segura aí, segura aí. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me... Bora, Rodrigo, show! Desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um... E a dona? Casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora. Catatá, bora Catatá. Deixa o Catatá pra lá, Belo Jorge, vá. Bora, Dona Maria. Segura o Tubiá. Que tal a gente misturar tudo agora, senhor? Romeu, a voz que apaixona. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Pop tocando de tudo e pra todos. Toda vida sem solteiro. E amor? Você adiantou alguma coisa. Procurar alívio, parceiro. Obrigado por todo carinho, meu parceiro, Príncipe Marlo. Ele tá de volta, no som ele dá valor. Alex da Segunda e toda a galera de Marituba. Valeu mesmo, hein, de coração. Alô, Queb, negão do pop, dia 10, tô lá contigo, meu irmão. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Só que esse alguém perfeito que você tanto espera. Eu era, aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque esse alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Meu amigo Rodrigo da Sete, para o seu grande amor. Com muito amor e carinho. Parabéns, acorrentados! Parabéns mais uma vez, meu amigo Estênio. Tudo de bom, garoto? Escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Já senti o teu pop, Cidade Modelo. E meu parceiro Capixaba, ele. Em companhia do Jorginho Boy, Maestro Davidson. Já na expectativa total, papai. Já senti o teu pop. Em Castanhal. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Depois segura na batida aí, mano. Segura na batida depois aí. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. certa. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Vem de lá, Jean! Se for um pouco esperta, porque se alguém... E é no batidão que a gente vai tocando. Bonitão! A gente vai recebendo aqui com muito carinho o Maestro Davidson, meu grande parceiro, DJ Júnior Fantástico. Uma das pessoas que faz parte da nossa história e tem moral. E se tem moral, é aqui no Pop, é com o DJs Japolo, DJ Davidson, o Gordinho e o Velha Guarda. E aí, Juninho Fantástico! Beleza, Jean. Essa batida é pai d'égua. Sabe até porque ela é muito fácil. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Direita, esquerda. Esquerda, direita. Dá até vontade de nhanhar aqui mesmo. Aí, Maestro Davidson, eu quero só ressaltar e agradecer de coração a todos os nossos amigos aí que marcam presença. Todas as festas do Maestro Davidson e também do Jean, e não só no Pop, em todas as aparelhagens que eles já passaram, uma trajetória bonita, linda, também aqui em Benevides. E eu quero abraçar também de coração a todos aqui os nossos amigos e equipes que frequentam essa aparelhagem, que é a Amazônia representada de ponta a ponta. A galera da Sete, enfim, a galera da Cegonha, meu grande amigo Júnior, Célio Asa Branca, meu grande amigo Baixinho da Montana, enfim. Sim, Lero Lero, que Deus continue abençoando o trabalho de todos vocês, tá bom? Papai do céu em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás. Davidson, a nossa trajetória não é de hoje, é desde a... Dali Kombi! Verdade, meu irmão. Maestro Davidson, faz o que você sabe de melhor, que é botar essa galera pra cima, Pop! Eita, Júnior Fantástico! É muito bom ouvir sua voz aqui no Pop, garoto! 07. E o seu Zé? Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica. Um abraço especial, meu sargento Denilson! Um grande abraço pra você, que aniversário foi esse aí da nossa amiga Carol, da sua filha Carol, na verdade. Ele deu um show à parte lá, meu irmão. Um grande abraço, Denilson, tamo junto, garoto! E aí, lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar, a nossa música tocou e coração de bebo não guarda rancor. E aí, lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do radinho do seu Zé. De se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Atenção aí os garçons, alô Bilisca, trazer balde aqui pro meu amigo Barão, alô Bilisca. Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver, quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Obrigado, Rodrigo Vitor! Cada luz que São Paulo acender, queria me lembrar de você assim. Olha, João do JM! Aceso, amorê. Vinícius Brito. Obrigado pelo carinho, Júnior JR. Como eu queria. Alô, Célio Asa Branca! Te

Machinho. DJ Rigado. E além do meu corpo, meu coração. Júlio Coelho, a sua primeira dama, Natália Souza, aqui no Pop. Aqui no Pop Song. Ainda mais a tentação. E o Ale? É que eu já sei. O Ale Souza por aqui. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Fala aí, Ale. Bora, Vena Guarda. Bora, Vena Guarda. O Ale dos Aparelhos também daí com a gente, viu, Jean? Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Ele! Eu não tenho medo de... DJ Marcelo Evolution! Mas tenho da solidão, DJ Ricardo, saudade tocar. E você vai sentir emoção. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. DJ Ricardo, saudade tocar. E você vai sentir emoção. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está em... Vai dançar! O que você Popiço! Vai fazer, você embora seja som. Não tenha medo. Você leva, mas presta atenção. Olha, galera, sábado que vem que o nosso Bobson Águia da Amazônia no Palácio dos Bares, hein? Festa 0800, ninguém paga entrada, festa toda. Bobson, Fox Sabadão, várias outras atrações pra galera. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Deixa no grau e libera pra galera agora, galera, agora, agora. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e a chorar, sem ter direção para viver. Imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. R, da panelinha do Almir Gabriel. Alô, Amaral da 15. Curti em algum lugar poder chamar. Eu vou. É o ferro, né? Voltou o homem. E apresenta para a família mais uma história de sucesso. O Arrasta Povo Pop Som. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude estudar. Onde estás? Estou a procurar. Da Amazônia. Davidson. De você está. DJ. Que não vem me ver. Yes. Volta pro meu ninho. Mundo é o caminho. Sempre esperei. Obrigado, meu parceiro Vinícius Brito. Representando aí a equipe Tubarão Evolution. Aqui no Pop Som. Deixou em meias dúvidas, fiquei. Espero que um dia você possa me matar. Estou Ferré! Da panelinha do amigo Gabriel! Sério, amor, agora! Ah, isso! E Júnior? Aniversário dele no recreio. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar na pororoca boa. Naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar pra dançar. E o Márcio, só lembrando, gente, só lembrando dos cascos. Também preciso te encontrar. Bora, Rodolfo! Naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar pra dançar. Pra gente se amar. Vai ser nesse clima que a gente abraça com muito carinho. Meu grande parceiro, empresário Barão. 48 horas ao lado do Pop, meu irmão. Tem moral, tem história aqui no Águia, meu irmão. E aí, macho? Eu te encontrei, DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as mensagens e mandando seu amor. Você não sai do meu pensamento. É, Gojian, tô vendo que o Christopher vai carregado hoje. Se eu tocar essa aqui pro Júnior Fantástico. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. E o negão do pop que vai tocar. Tá chegando o aniversário do Negão. O Negão do Pop. É Pop Live, é Tigre, Saudi, é Hotvine. Mulher não paga. Três cervejas por dia, vai ser bom demais. Disco. indiscutivelmente Splash Panda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Uma linda canção, aquela que marcou a equipe Cuti Shopping. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas só com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente. Olha, galera! Dia 14, tem aí! É uma data especial no coração do baixinho. E da Anne, o aniversário da sua filha Emily. Convidado especial, o meu paizão Ronaldo. E o claro, o maestro Davidson. Ele tem história, a gente vai estar juntinho por lá. Aniversário da Emily. É tu que é o galo? Então pronto. Na nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Igual a gente dançava, e a Carol tá por aqui. Senti o seu perdão. E a o aniversário da Carol é 72 horas ao lado do Pop. Pop Som. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Transforia. Não posso mais, viver assim, sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. Bora, meu príncipe! Príncipe Mar! Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe, vem pra mim, meu grande amor. Som. Quero, eu amo você, porque não dá mais. Pra viver só, eu amo. E se for só, te quero. Volte logo, não me deixe aqui. E a Carol e a Trindade de Santa Isabel. E aí, Carla! E as irmãs Metralha, Metralha Maestro! Está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Pra dançar, meu pop! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vai, Judeixo! E aí, Jean? Nosso parceiro João, completando 48 horas ao nosso lado aí atrás, aí, ó. Olha o João da Boleia. 88, 88. O João da Boleia, né? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas aqui e lambada. Certo. Sou carregador de aparelhagem. Então toma! Eita, Maé! Maestro Davidson. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E ninguém! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Mirando tudo, garoto! Amaral da 15! Chegando dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. Meu amigo Célio, Asa Branca, um grande abraço pra você, viu, Célio? Esse é muito Velha Guarda. Amigo particular, grande abraço, valeu, Célio! Se as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidenciar. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em... Bora, Catatau! Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. Nosso parceiro Montana Daniel, Maestro Davidson, esteve com a gente lá em Fernandes Belo. Completou 72 horas. Obrigado, viu, Motora? Sagrado, né? Esse tem moral também do pop! O super pop. Baixinho! Consagrados, meu irmão. E eu me entrego a esse amor. Com super pop de Gisele e Juninho. Todas as luzes do Águia de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Essa noite vou voltar a... E a Carol? Esquecer que não és meu. E a equipe Futishop de Marituba, da Buraquinha. O coração é só ter. Olha, o Felipe, a Carol falou que ela vai tirar forra de lá do aniversário dela, viu? Tu caiu, agora é a vez dela. Fruto sensual. Agora, Jean Apolo. E Davidson! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera pra mim! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Aplica. Júlio Coelho. Os sons automotivos aqui na área com a gente. Bora, Márcio, DJ Márcio, meu irmão. Márcio não toca mais nada, não. Eu sei que você parou tá de vez. Só futebol. É. Tá bom. Não quer, de jeito nenhum. E ainda diz que é Mineirão. Aplica. O que é que você se for sinal, Márcio, sabe os passinhos bacanas. Sabe, assim, aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Tony Edson, com ele, a saudade moderna. Eu só quero amar, me dá um beijo. Vem me dar, vem me dar! Quer é doida? Encontrar. E não te vejo. Leandro da nossa água por aqui também. Te amo e te quero. Rodrigo da Sete. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. E o que, meu povo? Bora, meu amigo Bruno! Alô, Tayane! Bora, Belisca! E o Megão do Pop! Alô, Kleber! Como eu te amei. Alô, garçom bonitinho, não chega aí, mamão. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Amarrado em você, eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver, ó, meu amor. E o gatinho tá aqui, o garçom gatinho, macho de revisão. Garçom oficial da galera 7. Tem moral, tem moral. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Eu quero. Valeu, meu amigo baixinho! Consagrados, valeu, meu irmão, manda aquele abraço pro Ricardo lá, viu? Baixinho, a primeira dama, eterno consagrado. Meu amor, eu vim aqui só pra te ver. Eu vim aqui só pra te ver. Silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. No silêncio da noite ou no raiar do dia, e o pop é tudão, Maria. As horas vão passar, é tudão. Vou pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria. Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia. Baixa o Nelson! E aí, Jean? Bora, Xereca! Bora, Xereca! Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Geracando, geracando, geracando. Eu tinha que adorava. quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não deixava, não deixava. Não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. E vai, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem.